4221 no pronto? Rapaz. 4221, autorizado Serra 91 Bravo Romeu, conforme vai para o plano de voo. O nível de voo autorizado no 60, decola pista no 0, primeira curva à esquerda, fechou de saída Momo, transição VATAP. 5210, acione transponder, controle opera, 120, décima 8. Passarei 2221. Confirma inicialmente aí pra mim o transponder e a primeira informação que eu tenho. Gente, passarei 2221, autorizado Serra 91 Bravo Romeu, Barreiras, conforme a nota plano de voo. O nível de voo autorizado 160. Decola pistão 0, primeira curva à esquerda, eixo de saída Momo, transição VATAP. 5210. Transponder, controle opera 120, pessoal 8. Muito obrigado. O autorizado Barreiro 160, decola 1-0, segunda esquina, saída Momo, transição VATAP, 5210, transponder. 1228 é o controle, passarei 2221. Certo, contingente, chame, pronto, acionar, passarei 2221, 3 Lima, 73. É a próxima, 3 Lima, o máximo 3221. Bom dia, 3171, informação para o Ciote, Copa Guarulhos. 3171, autorizado, Serra Bravo, Golfo Romeu, conforme rota, plano de voo, 3110, Taubaté. Nível de voo autorizado 320. Decola pistão 10, primeira curva à direita. Perfil de saída Sanvo 1, Leda Motiva. 5213. Acione transponder, controle opera 120, décima 8. Tantris 171. Pesado Guarulhos, rota conforme o plano, nível 320, pistão 0, vermelha, curva direita, saída São Rono, Leda, Mostra, transponder 5213 e o controle 120, só 8. Correto, contingimento. Chame para o Senado 3171, tem informação do posição do pátio? Enfim, contato da minha 06, a 72.09 Salvador, o Responde, chame de agradecida. Foi autorizado 160, pode conter, autorizado o voo a bordo, né? Certo, piloto Golf, fechou o Golf, descida ré, autorizado para o 04. Alexandre, voo 977. Tráfico avistado, vento 150 graus, 07 nós, ajuste no zero, no metro, zero pouso, pista no zero. Eu vou pousando no zero, vou na 7. Desejando 58 abaixo, 5:45 da zona minha terra, Goiânia, da Marotaque. Gente, autorizado, TAC, passando 221 via pátio 3, reporta na saída do pátio 3 para ingresso pátio 1, passando 221. Reporta na saída do pátio 3 para ingresso pátio 1, 221. Ingresso, pátio 1, até o ponto de espera da pista 1-0, onde chama novamente, ajuste 1-0 no meio. Autorizado o táxi até o ponto de espera da 1-0, quando lá chama 2221. Autorizado, táxi, tá, outra vez a posição 062, é onde reporta novamente. Setino vai seguir o ATR-72, companhia Passaredo, como número 2 no ponto de espera, vai chamar pronto, o ajuste no 0 no meio. 0 no meio, seguindo Passaredo. Alinhar e manter, passageiro 1-0. Alinha e mantém, 2221. O 9776, solo aos 23, livre pista direita, mantém essa frequência, vai taxiar via Alfa, Juliette, Paixão 1, posição 1-0. Passaram 2221, ajustei o altímetro no 0 no meia, Vento 140 graus 099, autorizado decolagem, sistema 0. Autorizado decolagem da 102221. 3171, pode esperar pronto. 3171, observa a rolagem do ATR 72, após a linha mantém cabeceira no zero. A linha mantém no zero. Transformador 25, desceu para 2.003, última transformador 1096, leve aqui, aliás, é que fica a piscina 1.0, chama estabilizado 1.0. 2.000 pés, 2-2-2-1, Salvador, muito bom dia, passarela do 2221, decola. 2221, na contração da arma decolagem, sube e mantém o 960, via moda. Sobe e mantém livre a extensão? Tudo via. Tá bom, será o 960. Sobe via o passarela do 2221. Autorizado decolagem pista no zero, vento 130 graus 079. Autorizado decolagem, 3171. Decolagem 2-2, chame o controle do instalador, 2-0 decimal 8. 2-0, 3-1-7-1. Controle do instalador, 3-1-7-1. 3-1-7-1, contato com a garra de decolagem, sub-montanha, 3-2-0, após 2000 de altura. 3-2-0, 2000 lida, 3-1-7-1. 321, subir da critério para 160. A critério para 160, quando possível, senhor, para a coordenar para o destino? Eu acho. Aqui a próxima senha, só que cerca do 0, chama a pessoa de agora em 1-8 decimal 9-5. 1-8-9-5, compartilha, beleza. Tráfico avistado, vento 140 graus 089, ajuste 0 no meia, autorizar o pouso pistão 0. Livre o pouso pistão 0, K2. Passaria 2221, solicita para a 287 da formação 10 milhas. Calor de dia, 2221. 2221. Chama o Cedro Recife em 251, anotando 2-0, decimal 3-5. 2-5, 2-8, 3-5, 3-1, 3-1. 5-1-2-6, aguarde cobra para Confins, prepara a saída Ardo 1, transição elétrica. Chama estabilizado no localizador. Matilde 225, solo 34, ligue pista direita, taxi via Alfa Juliette, Paixão, na posição 02. Alfa Juliette, Paixão 02, 02. Chamei o centro Recife, em 288, alternando 2, alternando 1, 3, 5, decimal 3. Dois operadores no pós, o time transformador 1-0 no meio, chegando a ponto. Final X10 91125. tráfego avistado, vento no 50 graus, 089. O ajuste no 0 no meio, utilizando o posto, ajuste no 0. 1.016, posto no 0, tá? Fazendo aqui. Autorizando Serra Bravo, Charlie Foxtrot, conforme rota plano de voo, Zulu 21, nível de voo, autorizando 360. Decola pista no zero, primeira curva à direita, perfil de saída Argo 1, transição Alefa, 5224, sendo transpondo, controle opera no 20, decimal 8. Correto, cheio de profissionais aeronave Pationa 5126 da Azul. Sintonizado, chame táxi. Zona 25, solo Alfa 44, Lima Azureta, táxi via Alfa Juliette, portão 7. Alfa Juliette, portão 7. Agora não me escutam na Zona 25. Serra Lima, guarde um minuto para cópia, eu tenho confirmando 45, decolado no 7. Salvador, bom dia, tá 3153, gente da Foxtrot, 3-3, 4-0 para Galeão. Então 3153, número 2, cópia, aguarde, prepara a seleção, voo 1, Leda, ótimo. Afirmativo, tá no voo 1, Leda, ótimo, aguardando a cópia 3153. É, Doclo, a gente usa 3-0, Doclo. Doclo. Serra Lima, transcópia. Eu falei que no Serra Lima, autorizado Serra, novembro, Mike Vigilante, Maracás, conforme rota, plano de voo, o número de voo autorizado 180. Decora pista no 7, primeira curva à direita, terceira saída Arbor 1, Elefa, 5231, acione transponder, controle opera 120, decimal 8. Notifique. Seja correto o atendimento, chame pronto acionar no 45. Utilizado, chame táxi. O senhor é o utilizado táxi. A direita é Índia, quando espera manter a posição, chame novamente. Ajuste de altímetro, 906, azul, 5126. Direita Índia, quando espera chama novamente, 5026. 3053.4. Alta cota. 3053. Autorizado Serra Bravo Golf Lima, conforme rota, plano de voo, Apenas 44, seguro, Apenas November 857, Moço. Nível de voo autorizado 340. Decola piscina 0, primeira curva à direita, deixa de saída Sanvo 1, Leda, Tóquio. 5227, acione transponder, controle opera 120 decimal 8, da 3153. Para o 3, correto, cotejamento, chame transicional 08, Patiuno. Azul, autorizado a alinhar e decolar. Piscina 0, vento 1,50 graus, 0,12 de nós. Autorizado a alinhar e decolar, pista 1,0, azul, 5126, chame o controle de Salvador, 1208, acione 5224. 5224, ok. Salvador, o Santerson 53, pega a palavra 08. 3153, ciente, autoritário, chame táxi. Salvador, 1093. 1093, pista livre, avistado, autorizado pouso. Pista 0, vento 950, 1079. Livre na 1-0, 1-0, 1-0. Serra Lima, Pantera. Chama o meu clube Serra Lima, autorizado, chame pronto na cabeceira 97.